A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico. Na passada semana tivemos uma interrupção, mas estamos de volta para mais um espaço Alma Gêmea para lhe trazer grandes vozes. Acredite que hoje vamos começar de uma forma muito calma, mas vou levá-lo aos limites. Conto consigo para estes 30 minutos em que eu espero que relaxe e faça uma viagem pelo mundo que é só seu. A nossa porta de entrada já sabe qual é. Espelho Mágico. Passe connosco ao outro lado do espelho. Ouça aquelas que são as músicas que lhe trazem paz e também o levam de uma forma inigualável a um mundo completamente seu. Eu sou a Joana Santos. É um prazer estar consigo nesta noite e, claro, trazer-lhe grandes momentos. Esta é a nossa emissão de nossa nona emissão, dia 16 de outubro do ano de 2011. Fique connosco, ouça então, e para começar, Santana, que nos traz uma música muito calma. Santana traz-nos Aquamarine, uma música que eu acho que lhe vai trazer, inclusive, o cheiro do mar, o cheiro do sal e as recordações, imagens tão azuis, tão verdes, às vezes tão claras e tão escuras que o mar oferece. Fique connosco e ouça então Santana com Aquamarine e logo depois ficamos com Morphine to Time, música trazida pela banda já por nós bem conhecida, Enigma. São as duas músicas que começam este nosso espelho mágico. Logo depois volto para o momento Alma Gêmea. Thank you. Thank you. Vamos ficar com o nosso espaço Alma Gêmea, mas antes de mais pergunto-lhe, é verdade ou não é que viajou pelos sete mares da sua imaginação? Costumo dizer que aqui pode passar ao outro lado do espelho. Muita sensualidade, muita calma, mas também vamos aos extremos. Agora, tenha o encontro com a sua alma gêmea aqui, no espaço Alma Gêmea do seu espelho mágico. Encontro com a alma gêmea. Com o desejo sincero de encontrar a minha alma gêmea e ajudá-la a evoluir no plano cósmico, sinto-me subindo por um facho de luz dourada, a luz da sabedoria divina, a luz de Deus. Esse facho de luz dourada eleva-me até acima das nuvens e começo a sentir-me em um jardim cósmico, um jardim muito florido. Caminho por ele e visualizo um portão com guirlandas de flores coloridas. E sinto que a minha alma gêmea está logo após esse portão. Vou caminhando por uma alameda florida e ao final dela vejo uma capela de cristal rosa. Entro, dirijo-me até o altar e com toda a minha fé ajoelho-me aos pés do Mestre Jesus e digo: Deus Pai Todo-Poderoso, que me criou a imagem e semelhança, junto com o meu complemento divino, cuja separação aconteceu para que pudéssemos evoluir. Estamos prontos para nos reencontrar aqui na Terra, vivenciar o amor em sua plenitude e para juntos cumprirmos a nossa missão e sermos felizes. Levaremos esse exemplo a outras pessoas, fazendo-as sentir que é possível na Terra a felicidade plena e total e que devem buscá-la. Sei que é da sua vontade que esse encontro aconteça para iniciarmos o nosso processo de felicidade e harmonia para a nova era. Seremos um exemplo de equilíbrio, de paz, de amor, de alegria, união, respeito, saúde, iluminação divina. Jesus, abençoe-me. E neste momento, eu sinto com toda a minha alma que a minha alma gêmea está entrando na capela de cristal rosa. Levanto-me e caminhamos na direção do outro. Vou bem devagar de encontro com a minha alma gêmea, vivenciando esse momento com muita emoção. No chão, pétalas de rosas brancas. A minha alma gêmea tem o tom da atração. Sinto o seu magnetismo e um fluido sublime liga-me com a minha alma gêmea, tal como um tênue fio de prata. Agora estamos um diante do outro. Nos olhamos atentamente e nos tocamos. Sinto as suas mãos. Sinto a sua força. Sinto o seu magnetismo. Sinto o seu perfume e deixo-me inebriar por esse perfume. O perfume é diferente, jamais sentido em outra pessoa. No mais íntimo do meu ser, sinto e sei que estou diante da minha alma gêmea, uma parte de mim mesma que se perdeu, cultivada pelo divino ser, pelo mesmo Criador da minha alma. Com reverente humildade, com gesto de harmoniosa devoção, as nossas mãos se desprendem e se unem em oração. Jesus, Estou muito feliz por este encontro. Estou feliz com a plenitude deste amor por toda a eternidade, sem princípio, sem fim. Que feliz encontro! Que momento de amor! Eu e a minha alma gêmea no plano cósmico, unidos em eterna e suave harmonia. Peço agora que a minha alma gêmea evolua cada vez mais e sinta o mesmo que eu, para que sinta este momento como estou sentindo, algo sublime que tudo transcende. Vibro amor para minha alma gêmea e assim ajudo-a cada vez mais superar os seus problemas com muito mais tranquilidade. As nossas vibrações unidas faz com que a minha alma gêmea sinta o mesmo que eu neste momento e saberá como me encontrar aqui na Terra. Nós já nos encontramos no plano cósmico e nos reconheceremos sempre que quisermos. Olhando-nos nos olhos, tornamos-nos um só, corpo, alma e espírito. Vivemos a mesma emoção, o êxtase do reencontro. Reconhecemos-nos pelo olhar, pelo toque, pelas mãos. Abraçamos-nos. Sinto que reencontrei a metade do meu ser. E caminhamos agora lado a lado, de mãos dadas até o altar, onde nos ajoelhamos diante de Jesus e de Nossa Senhora. E neste momento é realizado o casamento cósmico entre nós dois. Jesus coloca no meu coração o triângulo de luz para baixo e no peito da minha alma gêmea o triângulo de luz para cima. Quando nos abraçamos, forma-se a estrela de seis pontas, que simboliza o encontro verdadeiro no corpo, na alma, no espírito, juntos na Terra. O triângulo para baixo, juntos no céu. O triângulo para cima, o verdadeiro encontro de amor. Jesus abençoa-nos e passamos a emitir energia de amor para o planeta. Todos que se aproximarem sentirão essa vibração, que irá acalmar, curar, iluminar, ao entrarem na nossa faixa de radiação de amor. Despeço-me agora da minha alma gêmea com um forte abraço e agradeço a Jesus por este encontro. E retorno lentamente ao plano da Terra. A música, o perfume que aumentou a minha imaginação no meu passeio continuará me reconduzindo ao ambiente em que vivo, em paz profunda. Pratique o exercício do encontro com a sua alma gêmea, sempre. Entregue-se à sua missão espiritual junto com ela, para que esse encontro tenha sempre um objetivo maior, não apenas uma satisfação egoísta. No próximo encontro, você sentirá com mais intensidade a sua alma gêmea. estamos no fim da nossa emissão de hoje, dia 16 de outubro do ano de 2011. Depois de termos ouvido Santana com Aquamarine, logo depois ficamos com os Enigma, que nos trouxeram muita sensualidade, e depois de termos tido o nosso espaço Alma Gêmea com Encontro com a Alma Gêmea, a nossa nona edição deste espaço, vamos ficar, e para terminar, de uma forma mais extrema, como eu disse, com dois temas muito mais fortes, mas sem dúvida esplêndidos. Falo de Vangelis. Vangelis, que nos trazem um tema já com algum tempo, um tema especial, muito mágico. Light and Shadow é a música que fica para o fim desta nossa emissão dos Vangelis. E vamos terminar, pondo mesmo o ponto final, recorrendo a um álbum de 2008 que foi relançado, aliás, um álbum de 2005 dos Nightwish. Vamos ficar com Middles of Heaven, música orquestralizada por, se assim se pode chamar, vamos ficar com uma versão apenas instrumental, vamos ficar com orchestral version, este tema que eu acho que é muito forte e termina com muita energia este nosso programa. Aqui viajamos entre a sensualidade, a calma, o desassossego, a magia, o mais claro e o mais escuro. Um programa que é as cores do seu mundo imaginário, na sua rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos, vou-me embora por hoje, mas no próximo domingo estou de volta para mais 30 minutos de música. Vamos, e claro, antes de me ir embora, tenho que referir que na próxima semana será o fim do espaço Alma Gêmea, mas trar-lhe-ei outros momentos muito especiais. Vamos então terminar com estes dois temas. Vamos ficar com Light of Shadow, música dos Vangelis, e Middles of Heaven, música de Nightwish. Dois temas para si nesta sua noite. Fique bem, o resto de um ótimo domingo, uma boa semana e até ao próximo domingo. Yeah.